Alfa, reportante da Juliette. Após o tráfego da Bianca, Kilo Alfa, reportante da Juliette, 3859-04, aguarde. Salima. Sinto autorizado prosseguir via Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista. Mike, reportará a Quebec para o cruzamento da pista. Sobe. Mike, Juliette, Romeu, autorizado Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola da 17, proa norte, aciona 0116, controle 119.35, torre 118.95. Colocado 0116 no transponder, decola da 17 com proa norte, coordenado com a torre, 1295, 1935, controle mais Mike, Juliette, Romeu, cotejamento correto, 45 para acionamento, táxi, M, torre 118.95, meu voo. 42, grato, bom dia. Ah, 2, 5 a 2? 118.95, o Alfa TRX 2. Salvador de Papatango, Foxtrot, Romeu Golf. Papatango, Foxtrot, Romeu Golf, essa é uma identificação. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, fique atento ao helicóptero na sua posição de 2 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. 5132. Sente decolado aos 36, transfere o controle em 119.35. Mike Romeu Alfa. Nossa escuta. Fique atento ao Charlie 150 no corredor Axé, sentido farol da barra, mantendo 1.000 pés. Positivo. Atento no visual, tá agora através de. Possui inspeção, com mais de nova de no litoral. Gente. Papatango, Foxtrot Romeu Golf, contato radar, 61 milhas, Nordeste Salvador, vou na proa de Bonf para interceptar a cheia da Bonf e reforço para a descida. Na proa de Bonf, já está do ponto de alto de 20 pontos sobre a Bonf. Papatango, Fox Romeu Golf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.095 para o Fox Romeu Golf. Mike Romeu Alfa, visual com tráfego, nessa posição 12 horas. Negativo, senhor. 2.095, morro. Juliette, parte principal, Índia, no ponto de espera, 18.1, obrigado, por favor. Foi estacionamento 3304. E na saída, Momo. Livre, voe direto, Momo, Alfa, Tango, Tango. Está vindo a cultura no Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio Principal. O 3 de Pátio ou qual é a São Asimbra, cruzando 1.400 pés, prossiga na retaguarda do mesmo. O Mike e Romeu. Positivo. O tráfego que está na linha do litoral já superou? Nosso tráfego aqui? Já superou, Mike Romeu. Obrigado. Bom dia, 98 no da Rio, no ponto de espera da 10, está pronto. Rio 989, bom dia, mantenha o ponto de espera. Manterá, 9891. Fã 3859, assim que o Charlie 402 se virar na retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Chama lá, 3859, para zero nada, ele virar na retaguarda. Um 3304 107, autorizado, chama táxi. Vai para o táxi 3304. Autorizado, direto ao destino, submantém uma centena. Uno 3, Uno 5, copiado. Alfa, Tango, Tango. E a triplo Alfa. Triplo 1-9811, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinha e mantém 1-0, 9811. Sapatango Alfa Sierra X-Ray no solo às 4-0, libere a direita, taxiway Echo e chame solo em 1-2-1, décima 1. Bom dia. Sago, parando da Papá, o mais, né, Chabelo. Alfa Sierra X-Ray, bom dia, segue via Alfa, atente da Juliette. Alfa. E o 9811, alinhar decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Ao alinhar decola, 9811 daí. Fora do solo, mais direto o meu, seguindo Serra Índia, bom dia. Sente Mike Juliette Romeu, decolado às 4-1, mantém referências visuais, reporte visual com ele ponto. Mantendo visual, reporta quando visual com ele ponto, Romeu. Salvador, bom dia, Oceané 6250. Oceané 6250, a sua identificação, autorizado a chegar na mar e desça para a mesa de voo 050. Entrou na mar e desce 050, Oceané 6250. Alfa Juliette, Alfa Juliette. Alfa Juliette, mantenha a posição, antes da Juliette. O Whisky de Charlie Papau está sendo a frequência livre. Oi, TAP, o Chanel 6250. Autorizado alinhar e manter pistona 0. Chanel manter a 0, eu vou retirar o braço. TAP, está 3859 com 163 a bordo, 4 e 30, Porto Alegre. 359, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera torre 118 décimo 95. Ajuste no 0 no 5, bom voo. 895 no 0 no 5, graças a 3859. Prato 35 aí. O Romeu Serra Golfe Oscar, frequência livre. Sonho do Rio 9811, decolando a tua escuta. Rio 9811, contato radar, suba para nível de voo 330, saída Momo. 330 Momo, Rio. 330 na Momo, Rio 9811. Foi o nono, foi cotejado. Cotejado 320. Que 320, eu falei 330. É. Ingresso Juliette, pátio principal. Lima, na Lima, chame a torre 118, décima hora 5. Positivo, muito obrigado. Quando precisar, a gente sai. Entendi. Plan 3859 autorizado a alinhar e manter pistona 0. Montana, Índia, com Índia. O Mike Juliette Romeu, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Mike Juliette Romeu. Pouso a critério, reporte frequência livre. Já estou livrando frequência, Romeu. Bom dia. Tango Juliette Bravo Delta, decolando os 45, chame controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, bom dia, Juliette Bravo Delta. Solo, mais uma vez um bom dia, agora é o azul 2770, o nível que tiver mais fácil para Porto Seguro. 2770, bom dia, informação Lima, pronto, cópia. Pronto, manda. Mosca November Quebec no portão 6, autorizado o início do rebote, reporta parqueado no 1-2. Ah, positivo, Quebec City, reportará. Azul 2770, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, após conforme rota, nível 180. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída coral. Aciona 0260, controle 119, decimal 35. Afirmativo, Golf 677, nível 80, decolada 10 com curva direita no perfil da coral. 0260 no transponder, 1935, o controle está pronto para o pushback e acionamento. Azul 2770, cotejamento correto, aguarda um instante. Aguardo. Sinal para a Serra X-Ray. Gente, prossigo o táxi via Mike e Quebec, reporte para o cruzamento, Alfa Serra X-Ray. 63, o nono para autorização Guarulhos. Aqui é o número 2. A 311, bom dia, aguarda a instante cópia. Prepara a Dial, Leda Mótima. Dial, Leda Mótima, aguarda outra cópia. Era. Para 5-0, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.95, autorizar na finalidade, foi reportabilizado. 2.000 no 0.95, reportarei estabilizado, acionei a 6250. Gente, aguarda o instante cópia, azul 9134. Não aguardo. Eu mantenho pista no zero. Ali uma tenda, 3-2-3-3. A intenção agora é abandonar o setor e estabelecida para 500 pés. Prosseguir o controle da Farinha na sua escuta. Mike Romeu, assistente, desça para 500 pés, litoral sul, retorno para da Barra. Retorno para Farol da Barra, o Mike Romeu. Juliette Bravo Delta, voe direto Momo, mantendo 3.000 pés. Direto Momo, mantendo 3.000, Juliette Bravo Delta. Zul 2770, na escuta. Controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, bom dia. Missão, o táxi será efetuado pela Kilo. Afirmo. Vai para a parte, cauda parte principal, táxi via Kilo, devido ao serviço de pintura, com azul 2770. Afirmo, chama táxi 2770. Vai chamar para o táxi, 2770 está azul. Eu vou modificar na 1249, vou na corda rotatória, desço inicialmente para 2500 pés. Corda rotatória, desço para 2500 pés, sobe para 3859. Decolou, passa 2000, possibilidade de voar Arbor. Então, 3859, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Neto Arbor, 3859. Okay. 3304, vento 1, 10 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 1 0. Autorizado, CNC 3304. Continuo, possuo plano sistema, aguarda a coordenação com a F, 9134. Aguardando. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 3896, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Chegada a Mari, você entra 060, já 3896. Salvador, bom dia, é o Azul 270 Lima. Azul 2790, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, reporte para a descida. Gente, eu reporto a falecida, Azul 278080. O Milhas, rumo oeste, mantendo 190, Alfa Tango 72. Gente, o trânsito é 3896. Coordenar para o 3859. Aguarde. Aguarde. Papa Tango, Mike, Papa, informa o tráfego, sua posição de 1 hora, 20 milhas, mantendo nível de voo 100, com Charlie 402. Gente, Papa Tango, Mike, Mike, Papa. Alfa Tango Tango, subi em condições visuais para nível de voo 105. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Árvore. 360, saída Árvore. É possível voarmos de Elefa, senhora? Já estamos o Luz, Torre Salvador. Juliette, estamos Zulu, reporte na Papá para o cruzamento da pista. Azul 2770, autorizado táxi via Kilo Alfa, reporta antes da Juliette. Kilo Alfa reportará antes da Juliette, 2770. Roxana, 6311, pronto, Fábio. Escuta. 6311, autorizado Guarulhos. Via Pesulu 10, após, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva, direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5412, controle 119, decimal 35. Jackson para Guarulhos, 360. Pesulu 10, após, rota, plano de voo. Decola da 10, com curva direita, da El, Leda, Motiva. 5412, transponder 1935 ao controle. É, 6319. 6311, cotejamento correto no 2, pronto. Maravilha. 60, o azul 2780. Tá, 3896, desça para 4000 pés. 4000 pés, tá, 3896. No Xané 6250, chame torre 11895. 895, obrigado. 621, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 095, que forma que está evitando que desvia da esquerda para evitar a fumaça? Sim, que eu passo no certo. Controle, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Estou falando da barra, controle aqui da parede. Autorizado, Mike Romeo Alfa, autorizado, frequência livre. Obrigado, eu volto. Juliette Bravo Delta, suba para uma centena. Uma centena, Juliette Bravo Delta. Foco Trot e Romeu Golfo, fecha minha torre 11895. Olha da Monte, vai guardando. Vai a Monte, vai guardando. Controle da 3796. Prossiga. Está livre da restrição em TAP, descendo para 4.000, sem restrições. TAP 3896, voe direto Duna, descendo para 4.000 pés. Duna, descendo para 4.000, tá? 3896. De Romeo Golf, ajuste no 0 no 5, reposta ingressando final no 7. Juliette Tango Zulu, fique atento a um caminhão mantendo próximo a Taxi Lima. Sente na Lima, transfere solo em Uno, 21 decimal 1, Juliette Tango Zulu. Uma hora, 2.0 milhas, rumo Oeste, cruzando nível de voo 135, em acessão, Airbus 320. Gente, o 2780. TAM 3859, informa o tráfego, sua posição de 9 para 10 horas, rumo Nordeste, Alfa Tango 72, cruzando 180 em descida. Gente, 70, após a passagem do E2 da Avianca, autorizada a alinhar e manter pista no zero. Após a passagem da Avianca, autorizada a alinhar e manter no zero, azul 2770. Foxtrot, Romeo Golf, direção final da 107, contra embaixada, checagem. Sente, Foxtrot, Romeo Golf, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Está presente em frequência livre, para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 1268. Azul 9134, pronto, cópia. 7, libera de direita antes de ingresso na taxiway Alpha, chame sola em 121 decimal 1. Obrigado. 0. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo Caju. Aciona 5440. Controle 119.35. Espera a continuação, vindo para o azul. 2-1-0. Autorizado 2-1-0 pela Golf 677, decola da 1-0, com curva esquerda. Pucajama, Aracaju, 5-4-4-0, transforme o controle 109.35. Azul 9-1-3-4. 9-1-3-4, fechamento correto? Confirma se está ciente do NOTAM, do fechamento da pista, das 8 às 14 Zulu. Salvador, bom dia. Xavier 6250. 6250. Bom dia, mantenha a posição, por gentileza. Sem posição, 6250. 9134, por gentileza, confirma o tempo de voo. 43 minutos. Paulo, aos 5-8, confirme o local de estacionamento. Meia 250, segue via Alfa, mantém a gente da Juliette. Número 2, vai ser o número 3 na aproximação. Curva esquerda na proa 050, limitado pelo localizador. Gente, é o azul 270, esquerda proa 070, limite ao loco. Mantém 220 nós? Esquerda 050, desça até 4.000 pés, o azul 2787. Esquerda 050, desce para 4.000 pés, o azul 2780, mantém velocidade. TAM 3896, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizado a final, ele acessou e responsabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado na final, TAM 3899. TAM 3304, chame o centro Recife. Frequência 1260, alterne 1288. 260-282-3304. Controle, bom dia. Azul 2770. Azul 2770, contato radar, suba para nível de voo 180, direto Coral. 180 Coral, 2770. Estabilizado, Bono 621. Bono 621, chame a torre 11895. Tchau, bom dia. Bom dia, Golo 621. Golo 621, bom dia. Justino 095, mantém a aproximação. Aguarde autorização para pouso. Certo. Gente, ao estacionar a frequência livre, Golf. No 065, autorizado Guarulhos, vai preso Luna 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5424, controle 119.35, aguarda para o cotejamento. 2 nós, pouso autorizado, pista 10. Confirma, já encontra-se no parte 3? Afirmativo, no parte 3, o Juliette Tanguzulu. Gente, aguarda cópia, Juliette Tanguzulu. Aguarda. Puxa, né, 250, Juliette, portão 3, parte 1. Portão 3, obrigado. 65, por gentileza, cotejo. Cotejamento correto no dash, hein, pronto. Semana pronta, 2065. Opa. Pronto, cópia? Sim, tá pronto pra cópia, Juliette Tanguzulu. Juliette Tanguzulu para Aracaju, ciente do Notan? Atenção, tá, Juliette Tanguzulu. Juliette Tanguzulu, autorizado Aracaju, V-Golf 677, nível 090. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 119.35. Autorizado Aracaju, nível 090, decola da 10, com primeira curva esquerda no perfil da Conde, aciona 0277, 935, Juliette Tanguzulu, está com 4 a bola do acionamento. Juliette Tanguzulu, confirma o tempo de voo? Com 4 horas e meia de voo, até no Salvador. Tempo de voo para Aracaju, Juliette Tanguzulu? 50 minutos. Confirma? 50 minutos. Perco uma distância de tráfego à frente, pós o 2780? Segui um Airbus 320 passando a duna com 200 de grau 6. Gente. Estabilizado, 3896. Só 3896, chame a torre, 11895. 11895, tá 3296. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizada, final efetivo e responsabilizado. Para 2000 autorizado, vai reportar estabilizado, 2780. Estabilizado em 121, décima 1. Senhora, poderia repetir, a gente estava preso na aeronave. Gente, no 621, solo 03, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot, antes de ingresso na taxiway Alpha, chame solo em 121, décima 1. Libre via Fox, 211, antes na Alpha, 1622. Livre, seu nome chama táxi. Livre, seu nome chama táxi. Salvador, Gono 621. Gono 621, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette. Gono 621. Para o pista no zero. 15, livre, pousa na 10, tá? 3896. Bom dia, Azul 9541, informação Mike. Azul 9541, bom dia, vou na Projetado para interceptar a chegada da Mari e desça para nível de voo 050. 050 para o ETAP, azul 954, não? Do 9134 na escuta? Prossiga. Entramos em contato com a IES e a mesma informou no TAM Bravo 0023-2014, porém não está constando porque já virou suplemento. Mas procede a informação de que até as 14 Zulu. A pista está fechada até as 14 Zulu, confirma só? Afirmo. Azul 2780, chame a torre, 11895. Horário pra mim, por favor. Das 8 Zulu às 14 Zulu, do fechamento de Aracaju. Tá ok, muito obrigado. Pois da Juliette, chegou no 621. 2 Foxtrot, Charlie Solen, 121, décima 1. Foxtrot, 211, 32, 96. Jadamares, desça para nível de voo 060, reduza para 2509. Pegada Mari, 060, desce, 2509, está recebendo agora. É para 2. Azul, 9134. É, em coordenação com a sala de tráfego, sala S, ele nos informou que se o senhor tiver um laptop ou um computador a bordo, né, acesso à internet a bordo da aeronave, lá no IS Web tem um quadradinho do lado esquerdo, ao final, que tem lá exibir suplemento IP. Aí o senhor clica nesse quadradinho que aparece esse suplemento. Bom, Saulo, obrigado. Estamos verificando aqui. Obrigado. 3896, bom dia. Na sua escuta, Saulo. 3896, bom dia, segue V Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para o 5, 3896. Está aguardando para trás, Juliette, Tango Zulu, no pátio 3. De Juliette, Tango Zulu, mais 2 minutos para o táxi. Gol 1648 para prosseguir na descida. Mantenha a proa 020 e desça para nível de voo 060. Ok, proa 020. O que é nível de voo 060, gol 1648. 060, vai descer. 648. Gol 1648, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 8 milhas. Cruzando nível de voo 180 para 050, Alfa Tango 72, no rumo nordeste. Juliette Bravo Delta, controle. Prossiga, senhora. Papatango, Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado, 55 milhas nordeste do VOE de Salvador. Correção noroeste do Velho Salvador. Frequência livre da presente. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife. na frequência 12685. Sempre na presença, está presente. Frequência livre alterna Recife 2685. Graças a Deus, pronto, Juliette Rosa. Obrigado, Matola. Ah, se aponta no través do portão 612, ajuste na 015. 2541 na correção. É, confirma para o 9541, desculpe. Vou direto do UNA, azul 9541. Direto do UNA, direto do UNA, azul 9541. Na 095, bom. Autorizando direto para a patrona, prosseguindo a via táxi 6 até o ponto de espera para o lado 1895. Está me confirma, ajuste novamente, ó. 1015. 1015, ajuste. Juliette, está no volume. Solo Salvador, o bom dia, azul 2780 via Eco, Juliana Sescu. 2780, bom dia. Segue via Quilo, pátio 3, fundo lá, atente ao sinalizador, informa pinturas no pátio 3. O 600, é, Quilo, pátio 3, vai ficar com o sinalizador, eu estou sentindo o 2780. 065, segue pátio 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom. Zero meia cinco, copiou? Não, copia. Autorizado táxi, via parte 1, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom. 2-5, Juliette Tango Zulu autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 1-10 graus, 1-0 nós. Voo 2065, bom dia, após a decolagem da aeronave na pista no zero, autorizada a alinhar e manter pista no zero, voo 2065. Ali mantendo no zero, voo 2065. Tango Juliette, Tango Zulu, decolado aos 1-4, chame o controle em 1-9-35, bom voo. 1-9-35, Juliette, Tango Zulu. Controle Salvador, bom dia, contatando Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, bom dia, contato radar. Sai da Conde, estou 090. Sai da Conde, sobe ao 090. Autoriza direto Conde, senhor. Intercepta 056 para sair da Conde, gira de Tango Zulu. Ah, sim, a gente vai manter o perfil da saída da Conde. Hoje olhar de Tango Zulu, grato. Sou 1648, direita, sou a 070 para o localizador, reporte estabilizado. Direita 070 para o localizador, reporte estabilizado, 648. Sou 9541, desça para 2000 pés, ajuste 10, 5, reporte localizador, pista 10. 2015, reportará localizador da 10, o azul 9541. Voo 2065, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 10 graus, 109. Azul 2770, 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Leos 201. Prolegão 1648, desce até o 060, ou está autorizado a descida? Estou 1648, desce agora para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000, 1015, 648. Paris, Sierra Golf Oscar. Sente, reporte na rotatória ou visual com campo? Rotatória visual, Sierra Golf Oscar. Azul 2770, Salvador. Voo 2065, decolado 117, chame o controle em 119.35, bom voo. Lá 35. Controle Salvador 2065, bom dia. Bom dia, Azul 2065, contato radar, saída da EL. Saída da EL 2065, da Gol. Azul 2770, Salvador. Para o circuito de tráfego, chama torre 1895. Torre 1895, a terra golpeada. Torre Papa Romeo, terra golpeada, próxima rotatória, já com o carro. Papa Romeo, terra golpeante, reporte ingressando na pista no 7, ajuste no 0, na final da pista no 7, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, reporte ingressando na final da pista no 7, terra golpeada. Colo azul 9134. Prossiga 9134. Tá pronto para o pushback. 9134, aguarda um instante para o pushback. Aguardo, obrigado. Comandou, autorizou 2065 para Montefa. Aguarde, mantenha a saída. Na aeronave? Alfa Tango 45. Gente, 9134, efetue o pushback com a cauda voltada para o pátio principal devido à pintura no pátio 3. Gente, autorizado o pushback com a cauda para o pátio principal. 9134. 9134, táxi será feito pelo aquilo? Chama táxi. Gente, chamará para o táxi 9134. Eu chamo a torre 1895, bom número 48, obrigado. Torre Salvador, boa, bom dia, azul 9541. O sinal ILS X-Ray, cancelando zero, visual. Azul 9541, bom dia. Ajuste 10 no 4, vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso 10 para o azul 9541. Oi, bom dia, vou no 648 final. Plano 648, bom dia, ajuste 10 no 4, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Ok, seu escorpo. Novo 360, forma segunda aeronave para pouso na pista 10. Plano 648, informa o tráfego Charlie 150, mantendo 1500 PR na final da 17. Não interfere com o tráfego, gente. 648, gente, o tráfego. Chegada bom, só para 4000 versus ajuste 10 no 4. Para 4000, bom, sendo 0, foram 4, ajuste 4, 2, 0, 7. Gol 2065, chame agora o centro Recife em 1254. Frequência 125, decimal 1. Alternam 33, decimal 25. 5, 1, 2, 3, 3, 2, 5. Serra Golf Oscar, confirme reiniciando 360. Afirmo, Serra Golf Oscar. Sente reporte ingressando, reingressando na final da 17. Reporte reingressando na final da 17, Serra Golf Oscar. Salvador, o azul 9134, pronto para puxa sonando. Estou pronto para o táxi, PLB 44, estamos com 4 horas alterna Salvador. Azul 9134, autorizado o táxi via Kilo Alfa, reportante da Juliette. Kilo Alfa, reportante da Juliette, 9134. 9541 no São Luís 25, libera a direita para ingresso na Taxi Alfa, chame sola em 121 décima 1. Direita, sola 211 para ingresso na Alfa Azul 2954. Uno 648, vento 100 graus, 10 nós, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso 10, voo 648. Nave da companhia Taxi Uno Bequilo, após ingressa na mesma parte 3, atenda sinalizador e a pinturas no mesmo pátio. Ficará atento, visual para a aeronave da companhia, o azul 954. Romeu Serra Golfe Oscar, vento 100 graus, 10 nós, pista 17, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 17, Serra Golfe Oscar. 14, Romeu. Alfa Juliette, parte principal Índia, torre 118-95, azul 9134, obrigado. Chame solo em 121 décima 1. 21, obrigado. O 9 e o 964 se livrou. Portão 1 no pátio principal. Alfa Juliette, portão 1, agora 64. Oi. 6311 na 2, aguarde. Aguarda. Eu acho que era ao livrar, repórter está livre com este erro. Salvador, muito bom dia, azul 9134, próximo ponto de zero, pronto. Azul 9134, bom dia, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinho, mantenha no zero, 9134. Pronto para cópia, 6140. 6140, autorizado, Maceió, linha Pêzulo 17, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo Caju, aciona 5453, controle 119.35. Gente autorizado para Mateó, nível 350, decola da 10, curva à esquerda. Primeira aerovia Pêzulo 17, saída Fuca, Jamo Caju, transponder 5453, controle 1935. 6140, planejamento correto, trecho em pronto. No azul 9134. Gente, lógica, bom dia. Momento. Thank you. Controle Salvador, bom dia, voo 1094, tem a informação, mas está passando 200 para o 150. Bom dia, voo 1094, chega da Mari, deixa para o nível 050. 050 na Mari, voo 1094. Precisa executar o ILS WISP da 10. O Gol 094, mantém a chegada à Maria Teixas, após a vista 366 para o final WISP. Afirmativo. São Paulo, Congonhas, via rota do plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista 1-0. Curva direita, saída da EL, Leda, após Prodmótima. Controle 119-35, torre 18-95, código transponder 5447. Voo no 621, protege. Autorizado 360, via rota do plano, decola da 10, curva direita na Dael Leda Motiva, 1935, controle 5447 é o transponder. Voo no 621. Protejamento correto, chama o pronto estacionamento. Chamará. Azul 4207, apostilo, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador, seção no 0. Apostilo, no 0 no 4, desce 2000, reporta lote azul 4207. Controle azul 9134, como possível utilizar a ação para Jampo ou Aracatiu? Sete, inicialmente mantém a saída. Azul 9134, da presente, direto Aracaju. Presente Aracaju, azul 9134, obrigado. É, quanto o Salvador, bom dia, papapá, novembro de Marromeu. Com 67 a bordo, até na Galeão, com 4 horas e 30. Descendo para o nível 060, seria possível o procedimento alinhado que estamos zero? Eu preparo o whisky, ILS whisky da pista. Quais são? É o ILS, é Renato com ILS? É, foi Renato. Gente, é Renato, pista 10, desça para o nível 060, mantém a chegada, Mari até ITAP, após a revista 366. Sente até ITAP na chegada, Mari, após o Sérgio 366, grato. Um tráfego que foi pedido para que aguardasse. Prossiga agora. O tráfego era o azul 2796, autorização para João Pessoa. Azul 2796? Firmo. Ainda não temos o seu plano de voo. Confirme o horário de EOBT. Confirmar aqui, senhor. Tipo 08, solo Salvador.